Eu tô no corre pra chegar lindão, daquele jeito aonde quer que a gente está. É sempre com respeito, humildade com os parceiros. Tô fechadão, multiplicar a firma na união com os irmãos. Eu tô no corre pra chegar lindão, daquele jeito aonde quer que a gente está. É sempre com respeito, humildade com os parceiros. Tô fechadão. Vaca virou a esquina, se liga bandido, olha só, olha só. Estamos em busca de ouro, os malote no bolso, garopa e só. Não deixei minha mina falando, essas putas não amam, ela só quer dinheiro. Cheirar a noite inteira, sentar a noite inteira, chapar só de red label. Sem corpo mole na cena, é o tom da palavra que acalma o rival. Porque morte atrai polícia, polícia na rua, espanto, comércio é normal na quebrada. Tô sempre lacrado atrás do G5 descendo e a nave é milhão. Quem não é visto nunca é lembrado, isso é mais que ditado, é obrigação. Só lock, toma, sacode, nós quer um qualquer pra gastar na quebrada. Família feliz, os moleque, a pump, a coroa sem ter que lava calçada. Se o rádio toca, eu na tenda, é só zap e afirma. Cresce na escuridão, deixa eu contar essas notas por nota, sem gerar suspeita ou investigação. Eu tô no corre pra chegar lindão, daquele jeito aonde quer que a gente está. É sempre com respeito, humildade com os parceiros. Tô fechadão, multiplicar a firma na união. Pra tá de CB, de Amarok clonada na pista fechando. Com os fiel de fechar, atrás do progresso é que a gente se arrisca. Quem vive de status não tem amanhã, é um dia por vez na foto do Instagram. Envelhece quebrado, morre afogado com o sonho de andar de Nissan. Eu sei que do céu não cai nada, quando cai a chuva alaga quebrada. Faz Dona Maria chorar, perdendo o que tinha atolado na lama. Brilha no olho dos malandro bom, cash da biqueira também é ilusão. Sempre no sapato, nunca de chapéu, só ergue o troféu de bom coração. Sempre no sigilo, quem puxa o gatilho mata inimigo, atrás desgraça. O foco é dinheiro, guerra atrás guerra. Não tem mais rasante de nave zerada. Se eu tropeçar e cair, tô com a minha fiel que garante o meu jumbo. O resto é piranha que enxerga em mim a única chance de ter um futuro. A peça na cinta não gera respeito, o nome é sempre na responsa. Quantos malandrão que eu vi por aí sem proceder, só rebole de sanda. Taurus, Persa, Schmidt, Jericó, Loki, que tem coach, deixa os bichão se matar. Nós conta a nota e multiplica o bonde. Corre pra chegar lindão, daquele jeito aonde quer que a gente está. É sempre com respeito, humildade com os parceiros. Tô fechadão, multiplicar a firma na